Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, e as novidades da música pop internacional. Bartender in a pool of blood cries out, "My God, they killed them all." Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell. But one time he could have been the champion of the world. Pois é, nós estamos ouvindo Hurricane, uma das canções do menestrel da canção de protesto, Bob Dylan. Isto porque acabam de ser publicadas aqui em Londres duas biografias, uma de Dylan e outra de Bruce Springsteen. Como os livros No Direction Home e Glory Days, respectivamente, dedicam um bom espaço às ideias políticas dos dois músicos, nós vamos conversar com Pat Stack, um crítico de música, para saber direitinho como é que estes dois astros da música pop misturaram música com política. Aqui vai um trechinho da conversa com Pat Stack. Ele explica qual o impacto destes dois músicos na música pop. To understand the impact that they made very different impacts. I think Dylan's was the more profound, partly because it came at a different time and from different roots. Dylan. Pat Stack explica que para se entender o impacto de Dylan e Springsteen, é necessário, em primeiro lugar, olhar as origens dos dois músicos. Ele acredita que o impacto de Dylan foi mais profundo, em parte devido ao fato dele ter surgido numa época em que as condições sociais eram diferentes das condições na época de Springsteen. Pat Stack explica também que Dylan era essencialmente um músico folk, que foi além do folk e fez coisas que nenhum outro músico folk estava fazendo naquela época, o início dos anos 60. E quanto a Springsteen? Springsteen came at a rather different period, at the end, in the early 70s, the end of the Vietnam War was coming to a halt. Bruce Springsteen, diz Pat Stack, surgiu num período diferente, o início dos anos 70, época em que a Guerra do Vietnã estava terminando, época em que já havia uma tradição de música pop como coisa séria, ou seja, o pop já não estava mais associado a banalidades. Springsteen trouxe sangue novo à música pop, ao passo que antes, Dylan havia revolucionado o pop. Eu deixo os ouvintes com O Chefão, Bruce Springsteen e Independence Day. Little papa go to bed now, it's getting late. Nothing we can say is gonna change anything now. I believe in the morning from St. Mary's Gate. We wouldn't change this thing even if we could somehow. Cause the darkness of this house has got the best of us. There's a darkness in this town that's got us too. But they can't touch me now, and you can't touch me now. They ain't gonna do to me what I watch them do to you. So say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day all down the line. Just say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day, yes, now. Now I don't know what it always was with us. We chose the words, in the air we drew the lines. There was just no way that this house could hold the two of us. Guess that we were just too much of a same kind. We'll say goodbye. It's Independence Day. It's Independence Day. All boys must run away. So say goodbye. It's Independence Day. All men must make their way. Come in. Bruce Springsteen interpretando Independence Day. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais acaba de assinar um acordo de cooperação com o Centro de Previsão do Tempo Europeu para a instalação de uma nova estação meteorológica no Brasil. O novo centro será em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e terá os equipamentos mais modernos e sofisticados, inclusive um computador Cray. O acordo também prevê o treinamento de meteorologistas e engenheiros brasileiros na Europa. Em entrevista ao serviço brasileiro da BBC de Londres, o engenheiro Gilberto Câmara, que participou da assinatura do acordo, falou sobre o projeto e deu mais detalhes sobre o novo centro. Esse projeto começou há cerca de 2 anos atrás, quando foi montada a Comissão Nacional de Meteorologia, uma comissão interministerial que procurou analisar a situação da meteorologia no país e chegou à conclusão de que o Brasil estava seriamente atrás das nações mais desenvolvidas em termos da sua previsão do seu tempo, do estudo do seu clima. Com isso, se resolveu implantar no país um centro moderno de previsão do tempo que pudesse estar a nível do que acontece internacionalmente. Esse centro vai ter características semelhantes ao Centro Meteorológico da Grã-Bretanha, em que ele vai poder fazer previsões de tempo que chegam a 1 semana de antecedência. Em seguida, o engenheiro Gilberto Câmara disse à BBC por que está havendo tanta cooperação nesse setor. Tanto todos os grandes centros mundiais, o Centro Europeu de Previsão do Tempo e o Centro Americano, têm um interesse muito grande que no Brasil se instale um bom centro de previsão do tempo. Principalmente porque existem fenômenos que acontecem no Brasil, na nossa atmosfera, relacionados com a Amazônia e com o Nordeste, que eles não entendem muito bem. Com isso, eles estão dando um apoio muito grande a que nós instalemos um bom centro de previsão do tempo no Brasil, que com isso, com o nosso esforço de melhorar a nossa previsão, a previsão da Inglaterra, a previsão da Europa, a previsão dos Estados Unidos, deve melhorar também. Como é o convênio? O convênio prevê que o centro meteorológico da Europa, a nos auxiliar na instalação do nosso centro de previsão do tempo, através de projetos conjuntos, como que estão sendo desenvolvidos na área de computação gráfica, e através de consultoria, em que eles vão nos ajudar a especificar o computador do centro, a desenvolver o programa de computador que fará a previsão, e a treinar nossos meteorologistas aqui na Inglaterra. Finalmente, o engenheiro Gilberto Câmara nos contou como o novo centro meteorológico poderá ajudar na prevenção de desastres, como os ocorridos durante as últimas enchentes no Rio de Janeiro. O que se espera é que se tenha condição de, com antecedências suficientes, se poder alertar a população, alertar a defesa civil, alertar os órgãos de proteção do meio ambiente, para que catástrofes que mandam Rio de Janeiro sejam, pelo menos, com antecedência, se poder tomar providências, coisa que não aconteceu, infelizmente, no Rio de Janeiro e Petrópolis nas últimas semanas. Na grande maioria dos casos, os centros meteorológicos mais avançados do mundo têm conseguido prever fenômenos importantes com bastante antecedência. Existem casos concretos em que mesmo os melhores modelos e os melhores computadores falham. Neste caso, é preciso melhorar os modelos e melhorar os computadores. No Brasil, nós teremos a expectativa de já, a partir da instalação desse centro, uma melhora substancial na nossa previsão do tempo que seja feita. E, evidentemente, se continuará a trabalhar tanto internacionalmente como no Brasil, para que a previsão continuamente melhore. Hoje já se prevê fenômenos como ciclones e tufões que aparentemente durante 1 ou 2 dias não se teria condição de prever, com 1 semana de antecedência, como aconteceu num caso recente no centro europeu. A previsão de 1 a 2 dias não mostrava absolutamente nada, mas o modelo foi capaz de detectar no 5º dia o início de um ciclone que no 10º dia se transformou num furacão. E todos os dados reais comprovaram que o modelo tinha tido 100% de sucesso no seu trabalho. Gilberto Câmara, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em entrevista ao Serviço Brasileiro da BBC de Londres. A Expedição Transantártica 1991 vai fazer a primeira travessia não mecanizada do continente antártico. Antônio Carlos Zaidel e Elia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, têm mais detalhes sobre esta expedição. Há exatamente 30 anos, uma expedição britânica completou o que foi qualificado na época de a última das grandes viagens de descobrimento na superfície do globo terrestre. Essa expedição foi a travessia da Antártica, o quinto maior continente, localizado no sul da Terra. A travessia via Polo Sul percorreu 3.500 quilômetros em 99 dias. Mas o fato mais importante foi que a expedição abriu o caminho para a assinatura, 18 meses depois, em 1959, do Tratado da Antártica, considerado como o melhor exemplo da cooperação internacional. O Tratado da Antártica, cujo principal objetivo é garantir o uso pacífico da última grande região desabitada do planeta, vai expirar em 1991. Com a revisão do tratado daqui a 3 anos e uma série de novos países querendo se estabelecer na área, onde o valor dos recursos sob o gelo ainda não foi estabelecido pelos cientistas, várias iniciativas estão sendo anunciadas em todo o mundo. Uma delas é a Transantártica 1991, uma expedição internacional que vai fazer a primeira travessia não mecanizada do continente. O objetivo da expedição é chamar atenção para o Tratado da Antártica e pedir a sua renovação dentro de seus princípios pacíficos. A expedição contará com 6 pessoas de diferentes nacionalidades e usará somente trenós puxados a cães e esquis. O líder da Transantártica 1991, o norte-americano Will Steger, falando de sua casa em Minnesota, nos Estados Unidos, disse quais são os objetivos da excursão. It is a grand adventure, but our purpose is to draw attention to the future of Antarctica through the expedition. So it is a little bit more than an adventure like we did on the North Pole. O norte-americano Will Steger disse que se trata de uma grande aventura que tem como objetivo chamar a atenção da opinião pública mundial para o futuro da Antártica. Dessa maneira, disse ele, a excursão é um pouco mais do que uma simples aventura pessoal, como a sua travessia no ano passado do Polo Norte. Há uma ênfase social nesta excursão, enfatizou Steger. Ele ressaltou na entrevista à BBC que o Tratado da Antártica expira em 1991. Esse tratado, assinado há 30 anos, estipula que a Antártica só pode ser usada para fins pacíficos e que as informações científicas obtidas devem ser usadas livremente por todos os países signatários. Steger disse que, como o tratado está sob revisão em 1991, o objetivo da excursão Transantártica 1991 é chamar a atenção da opinião pública mundial para a necessidade da renovação do tratado para o uso da Antártica para fins pacíficos. Palavras de Will Steger, líder da Transantártica 1991, falando à BBC. A excursão terá início em agosto do ano que vem e percorrerá 9 mil quilômetros em 160 dias. A expedição vai custar 10 milhões de dólares. Com a aproximação da revisão do Tratado da Antártica, a Grã-Bretanha está consolidando a sua presença a longo prazo no continente. O novo diretor da pesquisa britânica na Antártica, David Drury, disse na semana passada que a Grã-Bretanha espera desempenhar um papel importante na pesquisa dos recursos geológicos da região. Para tanto, está construindo um novo navio de 1.500 toneladas, especialmente equipado para pesquisas biológicas e geofísicas nas águas do continente antártico. David Drury disse que a Grã-Bretanha é a favor da renovação do Tratado da Antártica nas mesmas condições atuais. O tratado determina o uso da Antártica apenas para fins pacíficos, proíbe explosões nucleares e o despejo de dejetos radioativos, e promove a liberdade de pesquisa e o intercâmbio científico na região. Elia Araújo e Antônio Carlos Zaidel, do Serviço Brasileiro da BBC, falando sobre o Tratado da Antártica e sobre a expedição Transantártica 1991. Quando se fala em tráfico de cocaína, é quase inevitável pensar em Terceiro Mundo, visto que lá estão os maiores produtores e fornecedores da droga. Na Colômbia, por exemplo, os chamados barões da cocaína exercem grande influência nas questões internas do país. João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, fala agora sobre a questão da legalização da cocaína. Uma autoridade colombiana, o Procurador-Geral da República, disse que o tráfico de cocaína deveria ser legalizado. O raciocínio é simples. Se todas as campanhas nos países consumidores e produtores falharem como vem falhando, por que não taxar legalmente o produto? Já que todos os países do mundo permitem vícios como a bebida, o cigarro e o jogo, por que não fazer o mesmo com a cocaína? A sugestão do procurador-geral colombiano, Sr. Alfredo Gutierrez, soou como uma verdadeira afronta nos Estados Unidos. Mas, do ponto de vista da Colômbia, a sugestão é, no mínimo, reveladora. Está cada vez mais difícil para o governo colombiano resistir à influência dos chamados barões da cocaína. Eles compram juízes, um ministro da Justiça já foi assassinado, o próprio antecessor de Gutierrez, na Procuradoria-Geral, foi também fuzilado. E Gutierrez diz que mesmo se os Estados Unidos conseguissem a extradição, digamos, dos 15 principais barões da droga, outros 15 iriam aparecer imediatamente para substituí-los. E ainda que a Colômbia consiga, eventualmente, cortar o mal pela raiz, combatendo o tráfico na própria fonte, ainda assim a produção se transferiria para países como o Brasil, ou a Jamaica, ou o Peru, ou a Bolívia. Tudo isso foi dito numa conversa telefônica ao nosso colega Andrew Thompson, da BBC, pelo próprio Alfredo Gutierrez. E mais, numa certa altura da conversa, ele declarou: "O primeiro país já exportador de cocaína em Latinoamérica é o Brasil." Ou seja, o primeiro país exportador de cocaína na América Latina, segundo o Dr. Gutierrez, já não é mais a Colômbia, é o Brasil. Houve quem dissesse que a sugestão do procurador-geral, no sentido de se legalizar de uma vez por todas o tráfico de cocaína, seria, no fundo, a forma que ele encontrou de evitar que ele mesmo fosse fuzilado pelos barões da droga. Mas, qualquer que seja a razão, sua fala foi bem reveladora. João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC, e as opiniões de Alfredo Gutierrez, procurador-geral da Colômbia. Será que o comercialismo está desvirtuando o verdadeiro sentido da arte? Eduardo Samartin, da BBC de Londres. In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. Noel Coward, o dramaturgo, compositor popular, poeta e ator, que foi um dos monstros sagrados do teatro convencional britânico nos anos 30 e 40. Noel Coward voltou a ser notícia 15 anos depois da sua morte, não como ator, autor ou compositor, não como um mestre da comédia de costumes e da canção popular. Em 1988, Sir Noel Coward voltou às manchetes dos jornais como um pintor de sucesso. É que nas horas vagas, entre suas temporadas no teatro ou quando não estava escrevendo sua vasta obra teatral, da qual o Brasil melhor conhece, Private Lives, ou Vidas Pessoais, ou Vidas Privadas, nas suas horas de lazer, Noel Coward era um pintor amador. Agora, seus quadros foram a leilão em Londres, como memorábia da grande figura, avaliados entre 60 e 100 mil dólares cada um pelos especialistas. Mas os quadros que Noel Coward pintava para se divertir nas suas férias na Jamaica terminaram sendo vendidos, em seu conjunto, por mais de US$ 1 milhão. Mas nem só os milhões de dólares do mercado de arte circulam pelas artes plásticas da Grã-Bretanha. Nas galerias, destacam-se a grande revisão do cubismo na Tate Gallery ou os últimos 25 anos de Fernand Léger na Whitechapel Gallery, ou ainda a primeira retrospectiva internacional dos quadros de Lucian Freud, o neto de Sigmund Freud. Mas quando meia dúzia de quadros de um amador como Noel Coward ultrapassam a barreira do US$ 1 milhão, muitos se questionam qual é o sentido desta arte. Picasso, certa vez, disse que a pintura é uma mentira. Uma mentira, porém, que ajuda a compreender a verdade. Isso parece se tornar ainda mais verdade diante da revelação feita no último número da revista de arte britânica The Burlington Magazine, de que Edgar Degas, o mestre impressionista do século XIX e um dos primeiros a decompor a figura humana pelo seu movimento, abandonando o realismo estático naturalista e abrindo caminho para todas as vanguardas do século XX, pois Degas, ao concentrar-se na figura da bailarina, da qual o Museu de Arte de São Paulo tem uma coleção completa, ou nas corridas de cavalo, ao escolher estes objetos para suas pinturas e esculturas, Degas estava, na verdade, contornando suas sérias deficiências visuais. Segundo um pesquisador da Politécnica de Manchester, Degas tanto explorou quadros com figuras incompletas ou perdendo sua nitidez em jogos de sombra, porque o artista sofria de miopia, astigmatismo, ponto cego e ambliopia. Assim, quando ajudou a derrubar a ditadura do falso realismo naturalista, Degas estava, na verdade, pintando um mundo distorcido pelas deficiências fisiológicas de seus olhos de mestre. Diante disto, nada melhor do que voltar a Noel Coward, que sempre pintou apenas para se divertir e um dia comentou: "Diante do esterco pretensioso que se vê nas galerias de Londres, meus esforços de amador parecem brilhantes." Alguns dos que concordam pagaram mais de $1 milhão pela pintura do veterano poeta popular. In tropical climes there are certain times of day when all the citizens retire to take their clothes off and perspire. It's one of those rules the greatest fools obey, because the sun is far too sultry and one must avoid its ultraviolet ray. The natives grieve when the white men leave their huts, because they're obviously, definitely nuts. Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. The Japanese don't care to, the Chinese wouldn't dare to. Hindus and Argentines sleep firmly from 12 to 1, but Englishmen detest a siesta. In the Philippines they have lovely screens to protect you from the glare. In the Malay states there are hats like plates which the Britishers won't wear. At 12 noon the natives swoon and no further work is done, but mad dogs and Englishmen go out in the midday sun. Na Grã-Bretanha, a questão dos direitos dos homossexuais é um assunto que se torna cada vez mais polêmico. No momento, há temores de que esteja começando uma nova era de intolerância e discriminação contra os homossexuais. Talvez uma das melhores ilustrações do clima atual seja o debate em torno de uma cláusula ora sendo discutida pelo Parlamento Britânico. A cláusula, caso aprovada, tornará ilegal qualquer medida por parte das autoridades municipais que possa promover o homossexualismo ou a aceitação do homossexualismo como alternativa para a família heterossexual. Os críticos da cláusula argumentam que a mesma é um recrudescimento do preconceito contra os homossexuais, ao passo que os que simpatizam com a cláusula dizem que ela é necessária para impedir uma deterioração ainda maior dos valores morais tradicionais. Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, andou investigando o assunto e agora nos passa os detalhes. Há pouco mais de duas décadas, em 1967, o Parlamento Britânico aprovou uma nova lei legalizando atos homossexuais entre pessoas com mais de 21 anos de idade em recinto privado. A lei só se referia aos homossexuais do sexo masculino. Na Grã-Bretanha, o lesbianismo não é nem legal nem ilegal, e a omissão da lei deve-se, em grande parte, à Rainha Vitória, que se recusou a aprovar qualquer legislação contra o lesbianismo por não acreditar que relações homossexuais entre mulheres fossem possíveis. Apesar disto, o ato de 67 foi considerado na época um passo significativo, refletindo o crescente clima de tolerância no tocante a minorias, o qual foi um dos marcos da década de 60. Entretanto, as pessoas que naquela época apenas toleraram o ato não podiam prever o crescimento do movimento gay nos anos 70. O movimento cresceu rapidamente não só aqui na Grã-Bretanha, mas em outros países também, sobretudo nos Estados Unidos, e os homossexuais tornaram-se uma minoria cada vez mais visível e militante, disposta a lutar por seus direitos, não só em termos jurídicos, mas no cotidiano também. Aqui em Londres, proliferaram os grupos de apoio aos gays e às lésbicas, sob a forma de serviços de aconselhamento por telefone, albergues para jovens homossexuais desabrigados, etc. E aqueles que na década de 60 estavam dispostos a tolerar uma minoria silenciosa, agora não estão dispostos a aceitar totalmente a noção de igualdade de direitos para uma minoria mais organizada. Outro aspecto importante é o alastramento da AIDS. Apesar de a comunidade médica ter enfatizado várias vezes, inclusive durante a Conferência Mundial sobre AIDS realizada recentemente aqui em Londres, que a doença pode afetar qualquer pessoa, ainda há a percepção popular de que a AIDS é uma doença homossexual. Na opinião de um parlamentar do Partido Conservador, tal percepção, explorada pela imprensa sensacionalista aqui na Grã-Bretanha, ainda pode levar os eleitores a pressionar o parlamento pedindo a abolição do ato de 67. De acordo com o parlamentar, se a pressão aumentar, a comunidade homossexual pode se ver numa situação desagradável. Mas os ativistas homossexuais dizem que tal situação desagradável já existe de fato. De acordo com organizações que defendem os direitos dos homossexuais, houve um aumento no número de ataques verbais e físicos contra os gays no último ano. E os homossexuais também estão perdendo seus empregos. Em 87, uma organização que se ocupa da discriminação contra os homossexuais no trabalho lidou com cerca de 2 mil casos de perda de emprego somente em Londres. Pesquisas recentes mostram que agora 70% das pessoas acreditam que o homossexualismo é uma coisa errada. As pessoas que acham que o homossexualismo é uma opção errada de vida também estão preocupadas com a política de algumas prefeituras, cujas escolas tentam combater o preconceito contra o homossexualismo. No entender dos professores, não se pode influenciar algo tão íntimo quanto a orientação sexual de um indivíduo. Mas, por outro lado, eles tendem a ensinar às crianças que uma minoria significativa da população, acredita-se que 1 em cada 10 indivíduos, encara o amor por outro indivíduo do mesmo sexo como sendo tão natural quanto é, para outras pessoas, o amor por um indivíduo do sexo oposto. Mas muitas pessoas encaram tal posição como um ataque contra os valores tradicionais e contra a família. Um ativista gay lembrou que o tipo de retórica atual lembra a Alemanha nazista, onde os judeus precisavam ser erradicados por serem uma espécie de infecção. Márcia Poul, do Serviço Brasileiro da BBC, falando sobre o debate em torno do homossexualismo ora em curso na Grã-Bretanha.